Então, o nosso tema dessa noite é Das Sombras à Luz. Um título bastante poético, né? Que nos inspira, então, a pensarmos no que ele quer nos sugerir. A gente pode até, pensando nesse título, imaginar a nossa vida. Nossa vida, não a vida física, mas a vida espiritual que nós temos. Que ao longo do tempo, nós estamos caminhando e nos afastando cada vez mais dessas sombras e nos aproximando cada vez mais da luz. É esse o objetivo da criação, é esse o nosso objetivo. É através dessa proximidade da luz, que a gente pode até dizer que é Deus, através dessa proximidade, nos tornarmos melhores. E através dessa melhora, nos sentirmos também melhores, termos uma vida mais tranquila, mais amena, com menos problemas e menos dificuldades, que no fundo é o que todos nós queremos. Mas, para se atingir essa luz, essa caminhada que a gente vem fazendo, a gente sabe que isso demanda esforço, demanda bastante esforço de nós todos. Esse esforço nasce através da nossa vontade de querer essa melhora e através do nosso trabalho, que é a vontade, então, empregada numa direção, num caminho. O trabalho é o que dá o sentido para essa vontade, senão a gente fica só na vontade. E tem um filósofo atual nosso, o nome dele é Mário Sérgio Cortella, em que, num vídeo, que talvez muitos já tenham até visto, ele nos diz o seguinte, que a coisa mais importante que o homem tem é a esperança. Mas a esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Porque o verbo esperar significa sentar e não fazer nada. Ficar realmente esperando que as coisas aconteçam. A gente simplesmente tem só a vontade, o desejo, mas falta a ação. Então, o que nós precisamos é esperança do verbo esperançar, que significa buscar alguma coisa, agir numa determinada direção. É não desistir daquilo que se realmente quer. A esperança, ele nos diz, que ela não pode morrer dentro de nós, porque senão a nossa vida fica vazia, sem sentido, como que esperando os dias se passarem, um atrás do outro. Então, se a gente for pensar, ele tem uma certa razão. Realmente, a coisa mais importante que nós precisamos ter é a esperança, que é o que nos move. Mas, nessa questão desse nosso desenvolvimento, a gente sabe que é através da dificuldade, dos problemas, como já foi dito em outras vezes, é que nós demonstramos ali a nossa real intenção. É frente a uma dificuldade que nós demonstramos qual é a nossa intenção conosco, não é nem com os outros, mas com a nossa própria vida. Nós vamos desistir na primeira situação que não for de acordo com aquilo que a gente quer. Existem muitas situações todos os dias que vem contrário àquilo que a gente gostaria. E nós não desistimos. Nós temos que ter perseverança. Até continuando, através dessas dificuldades é que nós conjugamos os verbos como a paciência e a persistência. Porque nós todos estamos preparados para as coisas boas que a vida nos oferece. Nós desejamos elas, estamos preparados, queremos muito, mas a gente sabe que a vida não é feita só de coisas boas. Muitas vezes tem mais coisas quase que em termos de dificuldade do que realmente boas, ou pelo menos no sentido que nós assim elaboramos. Mas nós precisamos também estar preparados para as dificuldades, para as coisas futuras que vão vir, porque a gente sabe que muitas virão. Algumas a gente lida como dificuldades, mas nem são, né? São coisas naturais da vida. São processos naturais que a vida nos apresenta mais de uma vez até durante a nossa jornada, mas que a gente às vezes não se prepara, então a gente tem uma certa dificuldade em lidar com isso. A gente sofre porque realmente não temos a base trabalhada. E em cada dificuldade dessas, por mais dolorida que seja, existe uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de desenvolvimento. Como eu disse, para as coisas boas nós estamos preparados, mas é nas dificuldades que nós nos preparamos, que nós buscamos dentro de cada um algo mais, uma potencialidade muitas vezes adormecida ou esquecida. Essas são as oportunidades que muitas vezes a gente pede através das nossas orações. A gente quer que as coisas aconteçam e às vezes quando elas acontecem a gente não percebe elas, porque elas estão, vamos dizer assim, vestidas de uma maneira que não é aquela que a gente reconhece. Tem um livro até para as crianças, que a gente até comenta às vezes aqui na nossa biblioteca, tem um livro do Gasparetto, é para as crianças porque é um livro de desenhos. E ele cita, num trecho do livro, ele mostra um menino conversando com um adulto e demonstra aqui no peito dele uma claridade, que é a luz interior dele demonstrada dessa maneira. E ele explica que quando ele age de uma maneira correta, quando ele faz o bem, aquela luz não só se acende, como ela se expande por todo o corpo dele, até através do corpo. E o contrário também acontece. Então, quando ele desobedece, quando ele faz alguma coisa errada, a luzinha dele meio que se apaga ou fica tapada. É uma alusão, uma alegoria para as crianças, mas que se a gente for pensar como é que nós nos sentimos quando nós agimos de forma correta ou de forma errada. Nós não nos sentimos mais próximos das sombras ou da luz, dependendo do que se faz. Durante a nossa história, existem várias alegorias que nos levam nesse caminho. Várias histórias que nos contam essas mesmas coisas. Porque a luz, ela está... A palavra luz, ela está vinculada também como sinônimo a um guia, a um caminho, a uma indicação, a um esclarecimento. Quando nós nos esclarecemos sobre alguma coisa, nós dizemos que nós jogamos luz em cima daquele fato. E através dessa metáfora, significa dizer que nós dissipamos aquelas trevas, aquele desconhecido. Existem várias questões nesse sentido, até no campo da própria psicologia, que fala, né, dos nossos porões da mente, que são um significado de lugares onde a gente guarda coisas lá no escuro, profundo, que nós não queremos enfrentar ou ver. Então também é mais uma metáfora sobre essa questão de luz. E quando nós agimos contrários a esse caminho de luz, nós fazemos o quê? Nós como que nos viramos ao contrário dele, estamos de costa, e de costas para a luz, se a gente fizer esse exercício com uma lâmpada apenas, a gente vai ver que do lado oposto vai refletir a nossa sombra, quando nós estamos contrários à luz. Então, para a gente ir percebendo, através de sinais bastante concretos, essa relação de luz e sombra. Lá no nosso, na nossa Bíblia, né, ela nos, lá no Gênesis, ela começa nos descrevendo, né, o início da criação, onde tudo eram trevas, e que Deus fez a luz. Ou seja, através do poder divino, é que foi jogado então para o mundo também o esclarecimento. E vem sendo assim ao longo dos tempos. Outra indicação nos diz que Jesus era também chamado de luz do mundo por causa de tudo aquilo que ele nos deixou como legado. de todas as verdades que até hoje são ainda para nós o balizador da nossa caminhada. Jogou luz no momento em que a humanidade mais precisava, que ainda nós estávamos com dificuldade para avançar por conta própria. E ao longo, de novo, da história, a gente percebe várias pessoas que vieram ao nosso mundo nessa missão iluminada de nos auxiliar, de nos dar algumas direções. Isso em todos os campos, não apenas no campo religioso. Se a gente olhar em todos os segmentos que temos, existem pessoas com mais esclarecimento e que nos deram essa dianteira sobre alguns fatos. Ao mesmo tempo, também existem períodos, né, na nossa história classificados como períodos de trevas, onde o terror, não digo que tomou conta, mas foi bastante acentuado. Então, novamente, essa relação dual, né, de luz e sombra, de bem e mal, de certo e errado, que a gente tem entre nós. E, por fim, mais um exemplo, né, de que o mal, ele age sempre nas sombras, nas trevas. Até nos filmes, quando a gente assiste, a gente percebe que quando as pessoas querem se esgueirar de alguma situação, não querem ser vistas porque vão fazer algo que não é certo, elas fazem na calada da noite, no escuro, para não serem realmente percebidas, porque a intenção delas não é boa. Então, a gente relacionando sempre com a nossa vida, com aquilo que nos cerca, né? De que lado que nós estamos mais posicionados, o que nós estamos fazendo, de que maneira que nós estamos mostrando as coisas, as claras ou de uma forma ainda um pouco obscura. Então, o primeiro passo é individual, é clarear o nosso interior, buscar trazer essa luz interna para que nós possamos nos conhecer, nos descobrir e aí sim conseguirmos avançar em todas essas questões que nós precisamos e que é o nosso objetivo nessa encarnação.